seus pés eu não sei mais o que faço. Traz de volta seu calor. Não posso te perder. Não dá pra te esquecer. A casa está vazia sem você aqui. As noites são frias, não dá pra dormir. Olho no espelho, me olhando, vejo solidão em mim. Vejo uma foto sua no meu celular. A saudade aumenta, tento te ligar, mas não adianta. Celular só chama, me dá caixa postal. Você não quer falar, mas eu insisto, amor, até você voltar. Mas eu insisto, amor.